pelo corpo. Sequelas de guerra, mas o soldado não tá morto. Eu resisti, tomei o teu veneno, mas tô vivo. No sonho ainda acredito, meu destino eu persigo. Percorro com fé a minha estrada, vivo o rap. Consciência marcada na pele, há demais que febre. Percebe que ninguém aqui venceu sentado. Muitas pedras no caminho, mas também tive aliados. Isso é a tropa, a união de sonhos realizados. Muitas vezes me julgaram, falaram que tava errado, mas venci. Guerreiro como eu, me orgulho disso. Fica quieto, engole seco, pois eu nunca estive omisso. No rap me envolvi, estou aqui cantando, rimando, me expressando, me emocionando, cantando pros mano há vários anos nos palcos por aí. Começou daquele jeito, na respeito lá no Sarandi, quando ia curtir vários clipes de rap na casa do Du, e fitas de vídeo cassete sem internet, muito menos computador. Gravava nossas rimas num rádio gravador. Do amor, seu valor a toda essa caminhada, junto com o DJ Anderson firmamos várias paradas. Tocamos em várias quebradas, palco bom, palco ruim. O título do jogo e vamos junto até o fim. Que temos uma ideia real, e não vamos parar até conseguir vencer. Se hoje eu tô aqui, se hoje eu sou assim, se hoje eu canto aqui, se hoje eu vivo assim, era pra ser assim, era pra ser pra mim. Foi Deus que quis, assim é meu destino. Hoje já faz quase 8 anos. A minha história não é diferente dos outros manos. Na minha trajetória, a trilha sonora foi o detalhe. Ao som do rap, vivendo a vida de freestyle, de baile em baile, de rádio em rádio. Sempre pra mim só vale se for verdade. Sempre na caminhada sofrida, lições de vida são tidas como curar feridas, sem lágrimas perdidas. Partidas são vencidas com perseverança. E a rima é minha amiga desde a minha infância. Desde criança eu era só um menino, e depois que eu vi Racionais, descobri meu destino, e agora eu sigo querendo mais e mais. Hoje eu sei que eu sou capaz de me tornar eficaz. Eu quero paz pra quem acredita que o futuro dessa história ainda vai ser escrita por nós. Se hoje eu tô aqui, se hoje eu sou assim, se hoje eu canto aqui, se hoje eu vivo assim, era pra ser assim, era pra ser pra mim. Foi Deus que quis, assim é meu destino. Assim é meu destino. O que sonho, o que tive, o que tenho. Trajetória importa mais do que o destino. Entorto, abre as portas, desfoco, põe no trilho. A chance aqui, amigo, é tu que cria. É eu que faço, passo os perrengues, passo. Isso daqui é tropa, louco, o som é sempre laço. Do sul nós vem de baixo, tipo um gancho no queixo. É trovador e sonoro de Porto Alegre, é o peso. Ainda me lembro, 98, começa a febre. O rap me persegue e até hoje o pulso escreve. A história cresce, menino cede, peço na prece. Mergulho do talento e determine quem é merece. Futuro breve, chega de teste. Vento sobe longe, me carregue onde abre o leque. De vento forte da música, somente da música. Modernas ou rústicas, pelo amor, deixa eu ir à luta. Moça das ruas, verdades nua e crua. A tropa leva aqui, sentimento segue a fuga. Em meio de composições, problemas de montões, que aceleram corações de quem sois. Já era, eu tô aqui. Se hoje eu vou aqui, se hoje eu sou assim, se hoje eu canto aqui, se hoje eu vivo assim, era pra ser assim, era pra ser pra mim. Foi Deus que quis, assim é meu destino. Se hoje eu vou aqui, se hoje eu sou assim, se hoje eu canto aqui, se hoje eu vivo assim, era pra ser assim, era pra ser pra mim. Foi Deus que quis, assim é meu destino. Yeah. Big MC, John Boss. Seja bem-vindo ao Avanço. Mais uma noite eu tô no Hustle, yeah, yeah, yeah. Com foco sempre no Avanço, yeah, yeah, yeah. É eu e meus manos no corre, eu e meus manos no corre, yeah. E foda-se os motherfucker, foda-se todos esses motherfucker, okay. Mais uma noite eu tô no Hustle, yeah, yeah. Com foco sempre no Avanço.